eu vejo aqui que está perdida. Tanta gente só, não existe interação. Eu vou pro Cafundó, pro Cafundó, é. Vou fugir daqui, vou mudar. Yeah.